Dejaron de Global Watch en Control Bob. Control y Channel 3, están 3601 Watch. Controle Salvador, bom dia, são 3601 decolado na saída da El, cruza 2200 em Soberano. 3601 no contato radar, submantém nível 360, tá 3601. Eu 360, tá 3601, possibilidade de voar direto Leda, senhor? Autorizado direto Leda e suba restrito ao nível 340 pelo Centro Recife. Direto Leda, restrito ao nível 340, tá 3601. Firmo. Tan 3601, chama Recife agora na frequência 1251, no alterno 33 decimal 25, Tan 3601. 251, secundário 3325, bom dia. Boa viagem. Salve Salvador, bom dia, é o Tan Mike Zulu Kilo. Bom dia, prossiga. Mike Zulu Kilo solicitando autorização para reboque do ping número 4 até a remota 12. Só um instantinho, por gentileza, Mike Zulu Kilo. Confirma, por favor. Aguarde um instante. Ok, na escuta e aguardando. O cinema 251, a solo voltando. Prossiga, salve, é 251 na escuta. Tem previsão para iniciar o push? Não, ainda negativo, nem iniciou o embarque, senhor. Ok, sempre claro. Ah. Max Lutino autorizado, início de pushback, reboque e forma eterna. Ok, iniciando, reboque e forma eterna. Salvador, TAM, Mike Zulu Kilo, informando o termo de reboque.